Bravo 37, zero direita, Alfa Juliette, portão 2. Pelo 4-4, o ponto seguro é pelo número 857. São Paulo, São Paulo, sua direita para decolar, transporte 271, para André, 253. 253, correta, confusos. 7592, parabéns, minha pausa, ajuste 10, 10, autorizado para o nosso procedimento TMS X-Ray, está 10, não pode estabilizar. Pronto para o táxi, o PV1-222, 3:55, Adriano Galeão. Fazer o segundo 2000 para usar o táxi, a Índia reporta, ponte para o dono 0, pronto, que legal, 1-0-2-1. Portaria 1, ponto, espera com 1-21, o segundo 2000, Galeão. espera pronto. Azul segundo 26, autorizado a lenda, colapso no 021, 70 graus, 08 longe. Autorizado a lenda, bate para 10 azul, 26. Gol 1759, chame o Tule, 1-1-8-2-9-5. Chama a torre 6295, gol 1759, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1759. Uma vida de Winter Serra, vai para trabalho da família. Uno 759, bom dia, pista molhada, legal 020. 190 graus, 079, autorizado por os pistas no zero. Autorizado, bom, 1759. Controle, bom dia, Azul 526, passando 1600, Arbor 1. Azul 526, chamo, contato radar do colégio, Cidadinha, Arbor 1, agora no 300. Arbor 1, 300, Azul 526. 168. Autorizado, táxi, 3153, via Índia, reporte hoje para dano 0 ponto, que legal no 020. 1521, chame Recife, frequência 128.8, alterna 96.0. 228.260, obrigado, bom trabalho. pouco de chiado, porém tá bem melhor. Ai, tá. Dá pra entender. Brasília, via pessoa no 7, nível 380, saída a rua 1, transição elétrica, primeira curva direita, transpone 5, 4, 1, 5. 275, dessa via, parabéns, no estado ajuste, ano 021, autorizado no S-X-Ray, da pista 0, estabilizado nacional. Estado via, parabéns, no estado, ano 021, no ajuste, repassar estabilizado na final do ILS-02. 775, ILS-X-Ray. Dessa via para o nível de voo 0 6 0 9 9 7 8 a sua identificação dessa via para o nível de voo 0 5 0. Galeão, via Pesolo 44, Porto Seguro, 9857, 5660, sai da Bravo 1, tradição Doppler. Primeira curva direita, transponder 5420. Cruzado 360, Bravo 1, Doppler. Cruzado 44, como for segura, a venda desse site. 4420, transporte. Correta, quanto puxa? Chama a luz no 1. Número 2. Está mantendo agora 290, tá bom? Afirmativo. 225, aplicou o ataque via Índia, pode ficar na conta pronta, que é 021. Vamos considerar a reportação do estado com 021 na última linha 62. Muito bom dia, Azul 4201, informação Juliette, Campinas, via 320. Azul 4201, autorizado Campinas, via Rosplan de voo, nível 320, saída São Bruno, transição ótima, primeira curva direita, à direita, responde 54 no 7. Já assinou o chame para o Salvador, 1-1-8-2-9-5. Azul, 2-7-5. Transponder 5417, Azul 4201. Reporta quando puxa. Sei lá. Sei lá no portal de número 8. Estou Salvador, muito bom dia. Azul 2775, está estabilizado na final do Zalco Campos. Azul 775, bom dia. Conta do Zalco Campos. Deixa eu dar uma olhada. Está no Zalco Campos, Azul 2775. Continua aproximando sem falar em exterior, Azul 2775. Azul escuta 2775. Lote 50, contato radar estabelecido 601, cidade de Salvador. Vai na projeção média para o sistema da média 1, informe o lugar de descida. 75, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 8, 0 graus, 1, 2, 9. Fluido pouso, azul 2775. Geral 99782, parabéns, meu PES, ajuste no 021, eu só pergunto se é para o meu executivo, é para o 0, vou ter estabilidade no final. Afirmativo para 2000, reportando a estabilidade ILS X-Ray da ONU. Confirmando o ajuste? 1021. 1021, 1021, geral. Confirmar o gráfico 2775. 180 graus, 122. Obrigado. Lima 70 e esse Jupiter para 2409. Lima 70. Taxi via Índia, ponto de espera da 10, reporta pronto, que legal 1021. 1021 é o ajuste, autorizado o táxi, reporta a via Índia, reporta o ponto de espera, ajuste 4201. Rio 4958, reduza para 2009. Para 2009, azul 4958. 78, estabilizado, final IRS. Geral 978, estabilizado, pouso, pistão 0, retorno 70 graus, 1-1, pistão molhado. Afirmativo, livre pouso, 1-0, pistão molhado, geral 9970. Pode ir lá, dona? Dona 233, Rio Duna, reporte estabilizado. Dona, reportar estabilizado, 236 a volta. Azul 4958, para o sequenciamento, mantenha presente para o seu limite ao localizador. Passando para o nosso limite ao local, azul 4958. Dona 093, após aeronave da Azul, perfeito, agora autorizado, puxa o contra-ataque. Após o azul passar na retaguarda, ele deu pushback, ou a 097. Para o 5, faz simultâneo com a aeronave no carro. Assim que a aeronave da azul está taxando agora. Quer confirmar o vento para o cidrão? 170 graus, 1 no norte. 7 graus. Salvador, Salvador, Chave 9972, você para o nível 050. Chave 6225, voe o nosso. Boa, relâmpago, Chave 6225. Está pronto no ponto de espera, o azul 4201. Azul 4201, autorizado, lembra da estrutura. A linha levantou, azul 4201. Rio 4958, dois para 12, pesa, ajuste no 021, 45 para o curso localizador, com via direita, freia 060, reporte estabilizado. Direita 060, descendo a 2000, no 021, reporte aí, estabilizado, 5950. Rio 4958, complete redução para 1809. Para 1809, 2950. Estão 0, retorno 50 graus, 129. 50 decolagem 0, 1420, 0, 1. Essas são restrições de altitude para 2 mil pés, ajuste no 021. Está autorizado o final do procedimento em 10 segundos, a pistola 0, reporte estabilizado. Eu estou